baby, me liga e me diga o que tu achou dele. Sei que se apaixonou, fecha. O que acontece? Seu coração não vai te ter. Humbless, por ter te trago aqui. Então me diz, eu e você vai fluir. Baby, me liga e me diga o que tu achou dele. Sei que se apaixonou, fecha. O que acontece? Seu coração não vai te ter. Humbless, por ter te trago aqui. Então me diz, eu e você vai fluir. Preto, eu tava aqui pensando em nós dois nessa cama, só curtindo o sonho. Teu sorriso e o tom da sua voz, o seu perfume ainda me hidratou. E a taça de champanhe na janela, o quarto enfumaçado com marrom. Essa aqui eu fiz pensando nela, é bem daquela cor do teu batom. Baby, te trouxe um back e esse flow jazz. Juro que eu não quero nada, só você pelada, deitada na bed. Me encontra, tô no mesmo CEP, eu te analiso, olha como cê desce. Pede o que quiser, yeah. E ela sobe, ela quica gritando meu nome, o suor escorrendo e molhando seu corpo, tesão exalando. Ela mata minha fome, eu aperta da braba e nós fode de novo. Esquece da hora e do mundo lá fora. Gestão é minha, da melhor forma o teu corpo me instiga. Cama transborda, a mente desmonta quando tu rebola. Então fala alto, depois vem se anime. A sua boca, o seu jeito me deixa mais louco do que Coca-Cola e gin. Quando senta em mim, eu sei que você gosta. Longe dos meus enemies, você fica à vontade pra me machucar. Gato, eu não quero. Eu só odeio quando você me mete. Sim, cê faz o meu type. Se eu vim pra onde cê vai, yeah. E se eu mando, cê faz. O que eu mando lá faz, yeah. Vamos fazer o que cê não faria. A gente tá só, isso é toda minha. Vem me ver, tipo, todo dia. Menino, não me canso de você. Duas Gina Blunt, gente, carburando vela, ei. Puxa, prende, passa só. Trago, tu sossega, ei. O amor tá no ar, e o perfume dessa erva complementa tudo, essa é a fórmula certa. Sei que cê conhece quem eu sou. Tipo, mesma espécie, você se identificou. Fica mais um pouco pro corre, depois eu vou. Yeah, yeah. Todos seus amigos querem sair com você também. Suas amigas na DM me pedem assunto e eu fico tipo uah. Elas nunca falam bem, você sabe o que cê sente. Quando nós se prende e se tende, fica dois passos de esquecer o mundo dentro do meu quarto. Vamos só por uma noite, o ave dá do lado. Você já sabe o resultado. Eu e uma Beatles, nós na cama vendo um movie de Hollywood. E a única preocupação vai ser com fast food. Na disputa, tipo, na minha estante, girl. Muito amor e nós dois como antes, girl. Não deixa o nosso desejo virar poeira. Fica à vontade, eu tenho a noite inteira. Tu me conhece, isso não é brincadeira. Eu te fiz um convite que é pra vida inteira. Preta, sabe que nós dois é fato, eu não nego. Conheço todas as suas manias, me entrego. Chega das guerras do passado. Tô pronto pra escutar que cê é minha. Da varanda olhando a piscina. Eles invejam do outro lado do muro. Até faz sentido andar na linha. Se existe alguém que te faz sentir seguro.